Bem-vindos, amigos do nosso Boteco Tech, o papo furado de boteco e tecnologia, com Emanuel Campos. Peraí, você já tá gravando? Eu já tô gravando. Ah, então, Vinícius Caravante. Ah, não adianta fazer voz de galã, senão vai ficar mais bonito no podcast. Mas a minha voz é sempre de galante, né? Esse podcast temporariamente estará hospedado em... botecotech.podbean.com. Pois é, mas e a pauta qual de hoje? Vai ser o assunto, exatamente. Olha, eu acho que a gente devia começar falando do que a gente sabe fazer. Você é um profissional de CATIA, trabalhando há mais de 10 anos com CATIA. Eu conheço impressoras 3D e sei um pouquinho de CATIA. Então vamos falar dos dois temas. É, mas fala assim de CATIA, o pessoal não vai saber o que é. Alguns sabem, outros não. Pois pensar é. Que é CATIA, com a prima, com a irmã. Cunhada. Não é nada disso. CATIA é um software para modelamento 3D, basicamente. Não é só isso, mas basicamente é isso para a gente poder entender. Então, hoje em dia, para quem trabalha com engenharia, é muito comum esse termo CATIA. Né? É, ele significa Computer Aided Three Dimensional Interactive Application. Computer Aided Three Dimensional Interactive Application. Mas você que não trabalha com engenharia e não usa o software CAD e CATIA, primeiramente, deixa eu criar uma definição aqui. CAD não é AutoCAD, mas o AutoCAD é um CAD. Exatamente. Certo? O problema é o efeito bombril do nome. O primeiro CAD que ficou famoso foi o AutoCAD. E agora, toda vez que alguém fala CAD, tem sempre um filho de uma mãe solteira. Seu filho da puta! Vai achar que é AutoCAD. É o AutoCAD. Na verdade, não é. O CAD é um conceito, né? Mas eu acho que a gente pode começar com um assunto um pouco mais easy, né? É algo bem legal, assim, uma coisa bem... É desestressante, né? Como, por exemplo, as impressoras 3D, que é uma coisa que é legal e a gente tá bastante empolgado com isso, né, mano? Pois. E é um tema que tá super na moda hoje em dia. Essa tecnologia chegou no mundo quando? Porque a gente, leigo, só ficou sabendo dela há muito pouco tempo, né? Ela já existe há 30 anos, a tecnologia de prototipagem, né? Os modelos 3D Cube serão vendidos com exclusividades nas lojas Saraiva, que também vai comercializar os cartuchos, tanto em ABS, material de maior resistência, quanto em PLA, que concede brilho aos objetos. Que tal imprimir uma bijuteria em casa? Um brinquedo para o filho? Uma maquete? O que antes era cena de filme de ficção, virou realidade. Para que serve uma impressora 3D, Caravante? Bom, a impressora 3D, ela serve basicamente para você imprimir o que você quiser. Um desenho que você tenha feito em alguma forma de CAD 3D? Exatamente. Você pega um modelo digital, que é o que a gente chama de 3D, que pode vir de várias formas. Você pode você modelar num software, ou você pode escanear, como se fosse, por exemplo, um scanzinho do... Um scanner de computador para papel, só que um para 3D, né? Isso, só que um para 3D, né? Um exemplo disso, esses videogames novos, o Kinetic, por exemplo, ele faz, de certa forma, um escaneamento. E alguns já adaptaram para essas tecnologias para escanear e gerar um modelo 3D a partir de um videogame, como o Kinetic, por exemplo. Muito bacana. Bom, enfim, né? Então a gente tem bastante possibilidade hoje, né? Que é acessível, né? Para pessoas normais, né? Meras mortais, né? E o mais interessante é que tem fábrica brasileira de impressora 3D hoje, né? As pessoas falam muito que o Brasil não tem engenharia, o Brasil não tem desenvolvimento, que o único produto que o Brasil faz e exporta é chinela havaiana. Que é o único fruto do engenho brasileiro, né? É verdade. Alguém pode reclamar, mas faz café. Café não tem fruto de engenho brasileiro, né? É igual imprimir, exportar matéria-prima. É, a Volkswagen está fazendo o carro com engenharia 100% Brasil, né? Mas leva 5 anos para sair cada carro. E cada lucro, que cada real de lucro vira euro lá na Alemanha, porque não fica no Brasil. De qualquer forma, a montadora continua sendo alemã, brasileira mesmo não tem, né? Exato. Tinha a Gurgel, um carrinho muito bacana. Ah, tinha a Gurgel, tinha a Stark, que era a montadora de Joinville, que era uma montadora conceito. Você sabe a história da Stark? Não. A Stark faz Jeep, você já viu o Jeepinho da Stark? Não. Depois eu coloco no link aqui do post uma foto. Santa Catarina era o único estado do Brasil, da região industrial, que não tinha montadora. Então eles fizeram com a Câmara do Comércio, eles criaram um carro para mostrar para o mundo que Santa Catarina pode fazer carro também. E isso trouxe a fábrica da BMW. A BMW ficou tão interessada de ver um polo que consegue fazer numa só região todas as peças e componentes do carro, que foi lá se instalar. Ah, muito bom. Eles compraram impressora 3D e faliram, né? Na verdade, a BMW a BMW é um dos cases de impressora 3D. A BMW está até usando aplicações avançadas, né? Eles estão fazendo toda agora a parte de fibra de carbono, peças de fibra de carbono, com as impressoras que a gente trabalha hoje aqui. Exato. Na nossa empresa, inclusive. Exato, que é uma das possibilidades que só a nossa tecnologia oferece, que é fazer peça solúvel em água. Exatamente. Todo mundo se pergunta, mas para que serve fazer uma peça que é solúvel em água? É muito simples, se eu preciso revestir alguma coisa com fibra de carbono ou fibra de vidro, geralmente esse alguma coisa fica preso lá dentro. Isso. E daí se eu quero remover esse alguma coisa, ou eu tenho que quebrar, ou eu tenho que remover, pode danificar a fibra de carbono. E como a peça é solúvel em água, isso não acontece. Isso, por exemplo, carros de Fórmula 1 que tem modificações a cada 14 dias, né? Eles têm que... Tem que ter uma certa agressividade aí para poder suprir, né, as peças do carro na temporada, né? Então eles podem imprimir isso daí em questão de poucas horas, revestir com fibra de carbono, fazer a cura, deixa a peça se diluir em água e pronto. Você tem uma peça prontinha. Exato. Já em fibra de carbono, Kevlar, o que seja, para montar diretamente no carro já. Então é uma coisa que eles já estão usando aplicações bem avançadas, uhum, né, para isso, né? E eu estava falando das fábricas brasileiras de impressoras 3D hoje. Hoje nós temos duas, a Metamáquina. Vocês vão conhecer agora Juca, Rodrigo e Felipe. Eles já estão aqui. Esses três distintos cavalheiros querem pegar essa impressora revolucionária, que é a impressora 3D, e deixar ela mais popular, tô certo? Não, tá certo. Vocês são nerds? Pra caralho. Nerd boca suja, né? Vocês são hackers? Também. Caralho, também? Vocês são virgens? Não. E a Clever? As duas tecnologias se baseiam no conceito de impressora open source. Ela usa Linux, Arduino, Java, Python, fé e boa vontade, e faz impressoras que conseguem produzir com 330 microns, com um só material, mas já é uma impressora de uso doméstico bastante acessível. Eu particularmente estou muito, muito satisfeito. Satisfeito não, vamos, eu estou muito empolgado com essa nova Cube, né? Essa nova Cube, ela é ela teoricamente é do nosso concorrente, ela é da 3D System, mas como ela usa patentes de deposição de modelo fundido, ela se baseia no mesmo princípio da FDM, ela paga royalties. Então pode vender bastante Cube que a gente não se importa. Mas a gente não pode deixar de falar da MakerBot também, né? A MakerBot. Ela não tem uma fábrica ainda no Brasil, mas ela tem algumas lojas em alguns pontos dos Estados Unidos, que é para o pessoal entrar mesmo, comprar até pecinhas, né, artigos impressos na própria máquina, ou você, se tiver um software 3D, você pode enviar a peça para eles e eles imprimem para você, né? E essa MakerBot também, ela é mais ou menos esse valor. Hoje você tem máquinas, tem acho que três modelos, né? A Replicator 2... Replicator 2 é um dos novos modelos de impressora 3D lançados pela americana MakerBot. O equipamento chegou ao mercado em setembro de 2012, trazendo uma área de impressão maior, mais velocidade e muitas vantagens em relação aos modelos anteriores. 2X e vai sair a Mini, né? Isso. Que já é para a criançada poder imprimir coisas em casa, né? Em casa, sim. E ela varia aí de $1,300, né? $1,300, que é a Mini, até $2,800, $1,900, exatamente. Então já é bastante acessível, né? Se a gente ganhasse em dólar, aliás, seria mais barato que a Cube. Aliás, a MakerBot Z18, que vai ser lançada no lugar da Replicator 2, ela pode ser chamada de primeiro fax em 3D vendido comercialmente. Você sabe pela, por quê? Pela velocidade? Não, porque ela inclui um scanner 3D e impressora 3D. Ah, muito então legal. Então você tem três opções: imprimir uma peça, escanear uma peça e imprimi-la de novo, que seria o equivalente a um Xerox 3D, uhum, ou escanear uma peça e mandar por linha telefônica ou internet para uma outra máquina em outro lugar do mundo. E ela imprime a peça que você escaneou. É um fax 3D. É fantástico, fantástico. Cara, então, se vocês quiserem saber mais sobre a MakerBot, é www.makerbot.com. MakerBot.com. É, parece aquelas meninas de gravação, né? Não parece, não. Inclusive, dia 6 de março, né, eu tô indo para Nova York. Depois vou para Boston. Não é isso que eu quero falar, que sou exibido, mas... Ah, eu estive em Israel. Eu não falei de Israel, você que falou. Eu estive em Israel, mas eu não falei. você que tá falando disso. O meu ponto, Manuel, não é ser metido. É falar que eu vou ter a oportunidade de passar numa loja da MakerBot. Você vai bater fotos e você pode até fazer uma entrevista com o vendedor lá, né? Vamos colocar no blog, né? Enfim, vamos colocar no site. Então, eu quero ver o que eles têm lá, porque eu sei que eles têm uma lojinha, já várias coisinhas impressas, bonequinhos, personagens de anime, de RPG, que você pode já comprar diretamente, custa $1-2, né? Ou, se você quiser, eles já têm pronta entrega máquinas, né? Uhum. Então, é só pagar no cash ali, passar no cartão e levar para casa. E é legal, é interessante você falar da MakerBot, porque as duas, tanto a MakerBot quanto a Cube, pertencem a grandes empresas. A MakerBot hoje é da Stratasys, a Cube é da 3D System. As duas se baseiam no princípio de impressora livre. Elas começaram como impressoras open source, usando filamentos e Arduino, Java e Python e tudo que é aberto e código aberto, e foram absorvidas por empresas grandes. E hoje uma parece ser a antítese da outra, porque a MakerBot ela é negra, robusta, séria, uma máquina com perfil. É, mas não se esqueça que a gente teve o privilégio de comprar a primeira MakerBot que foi lançada, que eles eram ainda universitários e estavam vendendo isso para quem quisesse. Quando eles eram uma empresa de garagem. Quando era uma empresa de garagem, eles mesmos fabricavam. Então a carcaça era toda de madeira. Nossa, né? Verdade. As primeiras impressoras, as brasileiras... Chips, os chips eram todos expostos, né? Até, a parte eletrônica era toda exposta, né? Era uma coisa assim, era bonitinho, mas era bem arcaico. Bem ordinário, né? Bem ordinário, tinha aquela cara de invenção do Dr. Brown, do De Volta para o Futuro. Não, mas agora eles já conseguiram bastante patrocínio, foram adquiridos pela Stratasys, então ela tá muito legal o design, ela já tá peças estampadas, tá pretinha, tá com os LEDs, né? Tá bem legal. E essa aquisição não é por acaso, né? Foi uma empresa que teve um crescimento vertiginoso. Exatamente. Em 3 anos ela tava em todas as mídias, eram máquinas de $800 montadas e funcionando, ou $300 no território norte-americano, para você receber as peças e montar na sua casa. Cara, o melhor Lego da Terra, que você terminou de imprimir, o que você pode fazer? Outra. Por que o nome é Replicator? Que você podia imprimir todas as peças plásticas dela, que vinham na própria memória dela, de novo nela mesma. Isso. E fazer máquina pai, máquina filho, máquina neto. E essa MakerBot também, se vocês quiserem, no próprio site você pode pedir, eles estão entregando no Brasil. Eu conversei com uma pessoa de lá mesmo e ele falou que pode exportar sim. Eles ajudam em todo o trâmite de exportação. Inclusive materiais, você pode comprar os materiais diretamente com eles, eles te mandam, é um material que não é muito caro. Né? Acho que eu vi $54 o meio quilo. Acho que é o quilo, mas é bastante coisa, dá pra fazer bastante coisa com um quilo, por exemplo. Né? Bom, daí vamos falar o seguinte, eu comprei uma impressora 3D, tá na minha casa, uma dessas domésticas. O que eu vou fazer? Eu vou fazer só pendurador de toalha pro meu banheiro, se eu quebrar o pendurador da toalha e fazer um novo? Ah, pode. Mas que outras aplicações que a gente pode fazer em casa? Em casa? O que a gente pode pensar? Pode pensar. Peça de reposição de toda a parte doméstica. Você pode... Olha, uma ideia muito boa que tem um nosso amigo Thales que sugeriu isso. Ele falou, cara, já pensou? Eu tenho um ferrorama aqui em casa. Aliás, já saquei a ideia já, né? Então, você pode imprimir, por exemplo, um carrinho de ferrorama, um trenzinho, o que seja. E ele até pensou, eu posso começar a revender peças de reposição para ferrorama, pecinhas customizadas, trenzinhos customizados. Quer dizer, já acharam uma aplicação legal para caramba. Exatamente. Já, né? Hoje, quando você tem uma impressora em casa, a gente brinca que é igual um smartphone. Ou no tempo da Apple, que as pessoas diziam, para que vão querer ter um computador em casa? O que as pessoas vão fazer com um computador em casa? E no fim virou um produto que todo mundo tem hoje em dia. O smartphone, quem não tinha um smartphone antes dizia, não, isso daí eu não preciso, a tela é muito pequena, eu gosto dessa internet do laptop, eu não vou ter um smartphone. A pessoa compra um, nunca mais consegue ficar sem. Caiu o sinal do 3G da Vivo, tem gente pulando do prédio já, né? Quando tá sem sinal, porque, caiu a internet do meu telefone, ele não serve para mais nada. Não, ele serve para ligar e fazer ligação e receber ainda. Mas a gente esquece. E a impressora 3D é a mesma coisa, né? Às vezes a gente fica tão preocupado em achar uma aplicação direta e a gente esquece que ela tem 1000 aplicações. Desde fazer cópias de si mesma. Repor o toalheiro do banheiro se ele quebrar. Mas imprimir action figures, imprimir os brinquedos. Ele é muito lúdico para as crianças de hoje em dia, que elas já acordam, já nascem usando o iPad, né? Ela tá batendo no iPad com cordão umbilical e já tá brincando. E elas vão crescer num cenário que elas podem criar seus próprios brinquedos, programá-los usando linguagens open source, linguagens simples. Isso, a gente criou nossos... Então, aqui mesmo, a gente tem as máquinas de produção mesmo, já são mais parrudas, né? Mas a gente imprimiu a capa do iPad, né? A capa do iPhone, coisas que a gente pode usar, deck, né? A deckzinho do iPhone, a gente já imprimiu, funciona tudo. A dock, fazer... dock, perdão. Deckzinha, né? Dock, é. Perdão, por isso. Então, você pode fazer várias coisas realmente, né? Você pode até, os mais, vamos dizer assim, querem explorar um lado mais negro da coisa, pode imprimir consolo, enfim. Deixa pra lá. Inclusive, esse é um comentário no site do The Guardian, na Inglaterra, publicou a matéria sobre o primeiro fax 3D do mundo. E o próprio, um comentarista, que acho que era alguém do próprio jornal, falava: minha única preocupação é imaginar o número de consolos que eu vou encontrar na segunda chegando no escritório, se ele tiver... Pois é, daqui a pouco você abre uma empresa só de consolos e aí a gente vai trabalhar na área da qualidade. Mas enfim, voltando ao assunto, né? Eu e o Manu, por exemplo, que a gente joga RPG toda semana, pô, como seria legal, né, a gente, por exemplo, bolar os nossos bonequinhos, né, os nossos action figures e colocar no RPG. Fazer as miniaturas, né? personalizadas, os mapas da dungeon. Sim, a gente pode fazer os mapas da dungeon, inclusive. Eu sou o mestre dos magos, seu guia em Caverna do Dragão. Por mais que a impressora seja pequena, você pode, por exemplo, imprimir partes dos cenários, modularizar e depois encaixando, colando. Ele permite que você faça tudo isso. A gente faz isso daqui também. Isso é uma segunda notícia do The Economist, que está falando que a terceira onda do comércio, a primeira onda foi o comércio como ele existe hoje, na loja e tal. A segunda onda foi o comércio de internet, onde você não vai mais até a loja para comprar o produto, ele vem pelo correio. E a terceira onda, que já existe até no Brasil, um blog chamado imprima3d.com.br, que é o comércio de matemática 3D. Ah, eu quero o action figure do Conan do último filme, né? Que é o Conan the Barbie, porque o cara era um frouxo. E a Michelle Rodrigues teria sido um Conan mais másculo. Michelle Rodrigues. Takes a bitch to make a bitch. Ela já não é um Conan? Ela é o Conan, né? Keep fighting, goddammit! De qualquer forma, você ela pode... Ela é mais macho que o Thor. Sem dúvida. O Thor usa delineador. De qualquer forma, hoje você pode comprar action figures ou objetos baseados nos filmes numa velocidade inacreditável, porque você compra a matemática feita ali no dia seguinte do filme, imprime na sua casa e você passa a ter já. Você comprou o quê? A posse de criar aquela matemática. Você não é um cadista, você não é um desenhista de talento, mas você quer produzir esses objetos em casa? Já pode. E o melhor de tudo, uma vez que você comprou aquela matemática para você, ela é um common copyright, né? Você pode vender para seus amigos. Exatamente, você pode deixar no site lá e vender, né? Infelizmente eu acho ainda que está um pouquinho caro essa parte de vendas, né? Compensa mais ainda ter uma impressora na sua casa e você fazer as suas impressões, né? Eu tenho a impressão que esse é um mercado que vai crescer muito aí. Bom, gente, esse daí foi o nosso primeiro bate-papo, a gente está chegando a meia hora. Quem quiser escrever pra gente, vai escrever pra gente no e-mail... tecboteco@gmail.com. Não se esqueçam que tec é com CH. E manda comentário, sugestão de pauta, coisas que você quer ver a gente falando sobre o nada. Os próximos a gente deve estar embriagado e fora do horário de trabalho e vai ser mais fácil de produzi-los. Cerveja, cerveja, cerveja, cerveja, cerveja, cerveja. E vai ter um conteúdo muito, muito mais diversificado. Mas até aqui, obrigado pela atenção. Se você quiser me seguir no Twitter, é @emanuelcampos. Se você quiser seguir o Caravante em alguma mídia... @vcaravante. Caravante, com E. T no final. Não é Cavalcante, né? Caravante. Gente, obrigado pela audiência. Esse foi o nosso Boteco Tech sobre impressoras 3D e um pouquinho, uma pincelada no universo CAD. A gente volta na semana que vem. Acho que a primeira pauta que a gente pode pensar é novas aplicações, né? Mas é isso aí, galera. É isso aí, gente. Um abraço para todos aí. Fiquem com Deus e agora a gente vai colocar uma musiquinha aqui de um grupo de amigos. A gente vai terminar nosso episódio de hoje com Thrills in the Chase, do Guilherme D2. Valeu, gente. Through the haze and the fog, here she comes, and she's not like the others. Busy street where you can tell apart hipsters from hookers. Come on down, come on down, come on down. dangerous sight of this town. Just the king of these clowns. On a purple dress, a damsel in distress. On a purple dress, a damsel in distress. Scantily clad on a number of fate, that's how she made you this summer. All the twist of fate tied down to the tracks, crying out for your mind.